Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, 27 de novembro de 2010. E cá estamos para mais música variada nestas Histórias da Eurovisão. Depois de um longo período a seguir um caminho, vamos descansando com variados temas. Mas mesmo com música variada, hoje temos um propósito, digamos assim. Vamos trazer algumas músicas deste Festival da Eurovisão. Foi mais uma edição. Foi a edição número 56. Ou melhor, 55. E vamos recordar nesta noite de sábado algumas das músicas que passaram por Oslo, naquela fantástica noite em que se realizou mais um festival. Estou a refletir, claro, noite de sábado. Embora aqui passou um pouco de tudo. Aliás, nós vamos ter aqui músicas que até poderão não ter chegado à final. Creio que todas as que ouvimos chegaram, mas não tenho certeza. Pelo menos a maior parte, sim. What For, música de Aisha, veio da Letónia e não fez muito sucesso, mas foi um tema bem interpretado. Pode ter sido um tema discreto, mas foi muito bem interpretado. Aisha, vamos ouvir What For, música de Letónia. Depois, uma música que, apesar de ter ido à final e apesar de ter ficado num desmoralizador 18º lugar, mas tinha mais, porque foi muito bem interpretada. Estou-me a referir à música de Filipe Azevedo, a nossa canção, Há Dias Assim. Mas isto quem sou eu para julgar, não é? Factos são factos. E o facto é que Aisha participou com What For, vinda da Letónia, e Filipe Azevedo participou com Há Dias Assim, vinda daqui de Portugal. São estes os dois temas que abrem mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Músicas que começam a tocar a partir de agora. I've asked my angels why, but they don't know. What for do mothers cry and rivers flow? Why are the skies so blue and mountains high? What for is your love always passing by? I've asked my Uncle Joe, but he can't speak. Why does the wind still blow and blood still leaks? So many questions now. Oh, dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras. Foi do tanto a escalarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por amar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida escada. Quem te me levou alma? Não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder. Recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentido. Fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantei, versos por rimar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida. Juliana Passa representou a Albânia este ano no Festival da Eurovisão em Oslo. It's All About You foi o tema que levou. Um tema que... Enfim, mais um cantado em inglês, com muita energia. Isto foi um festival em que houve de tudo um pouco. Até houve quem entrasse a meio das coreografias, não foi? É, até parece... pronto... É, parece que bom, eles para a Espanha até foi aquilo que o intérprete disse, até foi no fundo uma vitória, não é? Está a cantar uma mesma canção duas vezes. Ora, muito bem, depois deste momento de descontração vamos voltar então ao rumo daquilo que lhe iria dizer. Vamos ficar então com Juliana Passa, o tema It's All About You. E depois vamos ficar com uma música que fez muito sucesso. Foi, aliás, creio que até ficou nos lugares cimeiros do Festival da Eurovisão deste ano. Segundo ou terceiro lugar. Da Bélgica, My and My Guitar. Ou Me and My Guitar. Música de Tom Dice. É uma belíssima balada que vamos escutar. Depois do ritmo da música de Juliana Passa. É assim que seguimos no nosso Histórias da Eurovisão. You are the one, you give me that something I need. It's me, and I'm calling. You are the one, making it easy to be in love with you. I'm falling, we've been down, don't you know we've been down here, and I feel it even now, and that we make a deal, and doesn't know how to say no to you. I'm so easy. I'm the one who's letting my ego just go for you. Complete me. We've been down, but something tells me it's only getting better. So stick around. Tom, this has gone too far. But I'm not afraid to chase my dreams, just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind, 'cause all of the lines I ever write are running out of time. So maybe I should get a 9 to 5, but I don't wanna let it go. There's so much more to life. Tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. Tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say when darkness falls and all of the stars. Well, see, just me and my guitar. Sure that I'll find my way, 'cause I'm not afraid to try. But even a world of love and hope can guarantee that prize. So maybe I can get a 9 to 5. I don't wanna let it go. There's so much more to life. Na emissão de hoje do Histórias da Eurovisão, mas antes de me despedir, quero deixar-lhe os últimos dois temas do programa de hoje. Vamos ficar primeiro com a música que venceu este festival. Satellite, a música de Lena,

твоя.